Bom, agora a gente vai cantar uma música, uma novela, vocês já conhecem, então todo mundo cantando com a gente, tá bom? Vamos pra cima, vamos lá. Vai. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade. São vocês! Mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Amigos de verdade, pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Yeah.